vá dizer que a minha paz depende da vontade e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos do ar. Ora vá dizer que ela sem mim não tem felicidade, que moça igual não há pela cidade. Mande o um recado a minha amada lua. Lua vai, vá dizer que a minha paz depende de...